Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que você pode mudar a situação da tua vida fazendo algumas atitudes. Qual atitude que você tem que fazer para que Deus mude a tua sorte? Construa um altar ao Senhor. Pastor, o que é construir um altar? É fazer um monte de tijolinhos? Não. É você colocar no seu coração: Deus, o Senhor vai ser o meu refúgio. O Senhor vai ser o meu socorro. O Senhor vai ser aquele em quem eu vou dobrar o meu joelho pedindo: Deus, me livra. Deus, me socorre. Deus, vem em meu favor. Agora, juntamente com isso, você tem que dar uma oferta ao Senhor. A oferta ao Senhor é Deus com o seu coração. Você que sabe o que você tem de valor sentimental. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro, da prata. Deus é o Todo-Poderoso. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, diz a palavra de Deus. Agora, Deus quer que você prove para Ele com algo que te tem valor. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 6, a situação em que Gideão, ele foi escolhido por Deus, e Deus queria falar com ele para que ele livrasse o povo daquela situação, daquela tribulação. E aí, o que que acontece? Deus vira para Gideão e pede para ele fazer um altar. Juízes, capítulo 6, no verso 23. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezeritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. Queridos, Gideão obedeceu. Ele simplesmente falou: meu pai servia Baal, servia aos demônios. Eu não quero nada com demônio, eu quero com Deus. Eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer de mim, o que Ele me pediu. Peça para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu te prove que eu te ame? E o Senhor vai colocar isso no teu coração. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos guarda, nos protege. O Senhor é o Deus que ensina-nos, Senhor, a andar no caminho santo, no caminho da verdade. Assim, Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que os demônios estão ao nosso derredor todo o tempo, como leão tentando nos tragar. Mas obrigado, Jesus, porque ao nosso redor acampam os anjos do Senhor, a todos que temem. E nós somos selados com Teu Espírito, Papai, para o dia da redenção. Por isso, maior é que está dentro de nós do que no mundo. Assim, Deus, que esta autoridade, este poder e esta majestade se manifestem, Senhor, de uma maneira significativa, de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa. Deus, que o Senhor continue fazendo coisas grandes e benditas sobre as nossas vidas. E eu quero abençoar a todos que nos ouvem com as ricas bênçãos celestiais, pedindo que o Teu poder, a Tua unção, que quebra todo jugo, se manifeste poderosamente e grandiosamente. Que a paz de Cristo seja o hábito do vosso coração, e que você possa viver em santidade com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós te abençoamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, do seu trono pra vencer. Ressurreto entre os mortos, revestido de poder. Ele reina em toda a terra, seu reinado não tem fim, não tem fim. Ele está entronizado acima dos querubins, querubins, acima dos querubins. Glória, oh glória ao Senhor. Oh, oh, oh, oh glória, oh glória ao Senhor. Oh, oh, oh. Glórias ao seu nome. Vencedores pela obra lá na cruz, ele reina em toda a terra. Seu reinado não tem fim, não tem fim. Ele está entronizado acima dos querubins, querubins, acima dos querubins. Nós rogamos a Deus as bênçãos celestiais a todos que nos ouvem, mas hoje eu quero de uma maneira especial rogar as bênçãos àquele que tem sido poderoso e grandioso, a todos que são brasileiros, que moram no exterior e que permanecem firmes na fé, perseverantes no Evangelho da paz e da salvação. Fiquei muito feliz com a mensagem do Luiz Antônio Chagas, que nos escreve lá da China. Ele diz assim: pastores Lincoln e Elder, ouvindo o Caminho Santo do dia 15/8, ouvi o pastor Lincoln falar sobre a audiência na China. E agora escrevo daqui de Donggung, sul da China, para dizer que este programa Caminho Santo e o Culto Brasil tem sido uma bênção na minha vida. Como já escrevi num e-mail anterior, eu estava em uma viagem de negócio em um hotel ao norte da China e quando entrei no quarto à noite senti-me sozinho e pedi a Deus, através de Jesus, que me desse a oportunidade de ouvir uma palavra de ânimo, já que estava sozinho por alguns dias naquele lugar. Então abri por acaso o site Pregações Evangélicas e pela primeira vez ouvi o pastor Helder fazendo uma oração que me tocou muito. E tive no encontro com o Senhor Jesus. Desde aquele dia, meu computador e da minha esposa e alguns irmãos que congregam conosco aqui em um apartamento. Porque ainda é proibido ter uma igreja aberta. Ouvimos e somos edificados pelas mensagens, músicas, orações, ensinamento dos pastores. Não nos conhecemos pessoalmente, mas todos oramos por vocês. E pedimos orações também por nós aqui. E talvez um dia teremos o prazer de recebê-los aqui na China para adorarmos a Deus juntos. Grande abraço, Luiz Antônio. Que a bênção de Deus, Luiz Antônio, repouse sobre a sua vida, de todos os seus familiares. Que o Senhor de toda a glória esteja fortalecendo a sua alma e o seu coração. Entenda e creia que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Assim, aquele que habita em ti, ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar ou pensar. Assim nós rogamos que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz pesar, se manifeste abundantemente sobre sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Salmos 146, no versículo 5. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Se você tem a sua esperança em Deus, se você tem no Deus Todo-Poderoso o teu refúgio, aquele em que você busca socorro, aquele em que você busca proteção, aquele que você pede misericórdia, a Bíblia diz que você vai ser um homem bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Eu quero meditar com vocês a história de um homem que a Bíblia registra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, que fala assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, eu e você, nós queremos essas bênçãos aqui que esse homem recebeu. Que o Senhor me abençoe, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora, tem alguns princípios aqui que eu e você temos que entender para que possamos ter essa bênção na nossa vida. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor, Deus de Israel, por seu auxílio, e o que confia no Senhor. Foi o que esse homem aqui fez. Mas a primeira coisa que a Bíblia me ensina aqui é que ele era um homem justo. De onde eu tiro isso? Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Só que Provérbios, capítulo 10, no verso 7, diz assim: a memória do justo é abençoada. Essa história aqui, ela conta a respeito de um homem. Ela relata a memória de um fato que aconteceu na vida de um ser humano, em que esse homem foi extremamente abençoado, porque o que ele pediu, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A memória do justo é abençoada. Em seguida, nesses Provérbios 10, diz que o desejo do justo, Deus o cumpre. Então, se você quer a bênção de Deus na tua vida, primeiro passo: ande em retidão, ande em santidade. Bem nenhum o Senhor só nega aos que andam retamente. Se você for justo, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Esse é ponto, isso é certo, líquido e certo. E diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Eu não sei o que aconteceu na vida da mãe de Jabes para que ele tivesse colocado um nome que era uma sentença negativa: com dores dei à luz. Então esse camarada vai chamar Jabes. Não sei se ela teve uma gravidez terrível. Não sei se na hora do parto teve uma complicação lá e ela ficou não sei quanto tempo lá se convalescendo daquela situação. Mas fato é, Jabes não aceitou uma sentença proferida negativamente contra ele. Por quê? Algumas pessoas querem colocar uma marca em você. Algumas pessoas dizem, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, você não vai passar nesse concurso, você não vai casar. Amados, Jabes, ele confiou em Deus. Ele não falou, minha mãe falou que eu vou ser um camarada de dor, de sofrimento. Comigo não, jacaré. Ele não aceitou, e o que, que aconteceu? Primeira atitude, Jabes invocou o Deus de Israel. Quando você invoca Deus, a bênção de Deus vem para a tua vida. Romanos, capítulo 10, no verso 12, a Bíblia diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Deus, a partir do momento que você invoca o Senhor, que você clama para Ele misericórdia, que você pede a Ele, Senhor, vem me ajudar. A palavra invocar significa implorar. Então, quando você implora a presença de Deus, quando você, de uma maneira forte, você pede Deus, Deus, Ele vem ao teu encontro. O Salmo 50:15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Diz ainda em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Você tem a oportunidade na sua vida de falar, Deus, vem comigo agora, Senhor, tem misericórdia, Senhor, anda comigo. Por quê? Porque Deus é aquele que gosta que você ande com Ele. Agora, você tem que andar na atitude sendo justo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando Jabes, a primeira postura dele foi invocar o Senhor, Deus imediatamente faz o quê? Eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Então ele vem ao auxílio de Jabes, ele vem socorrer esse homem que tinha, no princípio, a mãe lhe colocado uma marca, mas ele falou, não, eu vou invocar o Deus de Israel. No programa de amanhã, estaremos dando sequência como esse homem, Jabes, foi abençoado e como eu e você podemos imitá-lo para que a bênção de Deus nos alcance. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome de Deus, santo seja o Senhor por toda a eternidade. Todos aqueles que são nascidos de novo têm o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, você foi selado, marcado pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo, meus amados, que nos dá poder, carisma para fazermos a obra de Deus. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo e impulsionado ao deserto para fazer a obra de Deus. Foi pelo Espírito Santo que ele venceu Satanás. Foi pelo Espírito Santo que ele venceu as tentações, foi pelo Espírito Santo que ele pregou e anunciou as boas novas aos quebrantados e contritos de coração, aos aprisionados de alma, foi pelo poder do Espírito Santo que ele curou, foi mediante o Espírito Santo que ele ressuscitou e foi ascendido. Então a obra do cristão, ela é sempre permeada deste poder, o poder do Espírito. E nesse sentido, meus amados, nós temos que entender que é Deus, por meio do teu Espírito, que nos capacita e nos transforma. É Ele que faz algo diferente nos nossos corações.

Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência, que Deus possa estar te fortalecendo, te abençoando, falando ao seu coração. No início desse programa eu falei sobre a história de Gideão, que ele fez um altar ao Senhor, e eu quero te explicar o que Deus me ensinou com relação ao altar. Uma vez eu cheguei para Deus, lendo Ezequiel 44, e ali falava que o sacerdote tinha se santificado 7 dias. E eu falei assim: Deus, eu vou jejuar sem comida, ficar 7 dias sem comer, vou jejuar 7 dias, só para te glorificar, só para te agradecer. Deus, eu não preciso de nada, eu só quero santificar, só quero ser puro aos teus olhos. E aí eu jejuei aqueles 7 dias. No sétimo dia, fui na igreja, ajoelhei, falei para Deus: Deus, obrigado porque o Senhor me deu a condição de jejuar esses 7 dias, muito obrigado, recebe a minha adoração, recebe a minha gratidão. E cheguei para Deus e falei assim: Deus, fala comigo. Abri a Bíblia, e aí caiu em João 11:22, quando diz: tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu fiquei super feliz, falei: puxa vida, eu jejuei 7 dias, pedi para Deus uma palavra, o Senhor está me falando que tudo que eu pedi para Deus, Deus vai me conceder. Deus, eu quero o seguinte, eu quero santidade. Me dá santidade, Senhor, tem misericórdia, e que eu ande nos teus caminhos. Continuei trabalhando o dia, cheguei à noite, ajoelhei na cama para agradecer a Deus. Quando eu estou orando, Deus vira para mim e fala assim: hoje você construiu o seu primeiro altar. Naquele instante, eu entendi o que significava aquilo. Quando você constrói um altar, significa você faz um sacrifício para a glória do Senhor. Você faz um sacrifício para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que fazer um altar, a experiência pessoal minha de altar foi essa que eu acabei de compartilhar com os irmãos. Deus abençoe vocês. Lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br, e que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Obrigado pela sua participação. Ou o seu Culto Brasil, que gravamos aos domingos na nossa igreja, disponibilizamos no site. Deus tem falado o coração de muitas pessoas. Recebemos mensagens que têm sido edificantes. Ouça, interaja conosco, mande-nos e-mail. Que a graça do Senhor e que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.